Boa tarde. Os senhores já estão a ser atendidos? Não, ainda não. Nós queríamos ver os sapatos castanhos que estão na montra. O meu número é o 42. Já experimentou? Ficam-lhe bem os sapatos? Ficam-me um pouquinho grandes. Não tem um número mais pequeno? Aceitam cartões de crédito? Ah, desculpe, mas não aceitamos. Ali do outro lado da rua há uma caixa multibanco. O senhor como vai pagar? Com cartão ou em dinheiro? Em dinheiro. Podia dar-me um saco, por favor? Com certeza.